coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Com o futuro do planeta Terra em risco, Son Goku e Vegeta dão um tudo por tudo no combate contra Zamasu, o Guerreiro Negro. Contra o imortal Zamasu, que não pode ser derrotado de forma nenhuma, Trunks, Bulma e Mai tentam selá-lo com a técnica do turbilhão. Técnica do turbilhão! Ai, caralho, que técnica é esta? Mas esqueceram-se do mais importante. O talismã para selar o pote e a técnica do turbilhão acabou por não dar resultado. A resistência sem fim dos nossos amigos mortais levou o Zamasu ao máximo da sua fúria. Eu sou a imagem da justiça. Eu sou a imagem do mundo. Venerem-me. Louvem-me. Pois eu sou o nobre. O belo. O supremo e imortal Deus. Eu sou Zamasu. Será o julgamento final, o supremo poder do Deus absoluto. Maldito! Isto é um poder impressionante. O Zamasu fundiu-se num ser imortal. O que é que ele está a planear? Eu consigo sentir os dois poderes divinos a fundirem-se num único corpo. A energia dele está cada vez mais forte! Mas ele tem... Observem! Um corpo divino e imortal que pode aumentar cada vez mais a sua força! Este poder que se apodera do meu corpo é uma maravilha. Esta é a verdadeira justiça divina! É Zamasu! Mas que energia! Trunks, proteja Bulma e a mãe! Sim. Bulma, vamos para a garagem! Hã? Sim. Nem pensem. Ai, cuidado! Son Goku! Deixa de conversa! E sai daqui! Sim. Já guardei a garagem na cápsula. Podemos ir. Ótimo. Segurem-se bem. Vegeta, tu surpreendes-me. Pensaste rapidamente numa solução. Eu não necessito que elogies a minha inteligência. Mas que guerreiros do espaço tão imprudentes! Vocês vão conhecer o poder da luz divina! Lâminas de deslocamento final! Mestre Gozo! O Zamazo, ele tem um poder inacreditável! Ai, ai! Coisas estão a ficar complicadas lá em cima! Depressa! Temos de sair daqui! Depressa! Vamos! Vá rápido! Ai, a luz está tão brilhante! O que será que está acontecendo lá em cima? Conseguimos chegar à superfície! Não posso acreditar! O que é que vamos fazer? Olhem, parece que aquela luz está a desaparecer! Alguém tem de ir verificar o que se passa. Eu vou até lá fora. Eu vou! Acho que é melhor irmos todos. Sim, vamos todos! Vamos! Mas vocês passaram-se! Deixem-me fazer alguma coisa! Já que insistes, tudo bem? Sim, eu tenho mesmo de ir, ouviram? Eu sou muito novo para morrer! Sou muito novo para morrer! E agora? Qual é o caminho que eu devo seguir, hein? Ei, parece que já parou! Por favor, não me assustem desta maneira! Ei, pessoal! Parece que o caminho está livre! Podem vir! Os edifícios desta zona estão todos em ruínas! Ei, o que é aquilo? Ai, então é dali que vem esta luz toda? E aquele halo brilhante? Será que é algum deus? Aquele maldito é tudo menos um deus! Ele destruiu completamente a cidade! Nenhum deus ia provocar essa destruição! Ele vai matar-nos a todos! Mas Palerma, ao pensar por um momento, podia ajudar neste combate. Eu ainda sou tão novo, não quero morrer. Mesmo que fôssemos muitos, nunca conseguiríamos derrotá-lo. O que é que estás para aí a dizer? Temos de nos manter unidos! Minha grande abécula, será que não consegues perceber? Se não sairmos daqui, morreremos como todos os outros. Son Goku, tu tens de conseguir destruir esse monstro de lá para onde der. Tens de lutar por estas crianças, lutar pelo nosso mundo. Eu estou a contar contigo. Então este é que é o poder da luz divina de um deus imortal. É impossível! Seja um deus ou não, eu nunca vi uma libertação de energia tão grande, Son Goku! E vocês os dois estão bem? Sim, lá nos vamos tentando aguentar, Deus Supremo. Aquele maldito não está a usar a força só para nos provocar! Mas que inimigo tão terrível! Eu nunca tinha visto um nível de energia assim! Eu também nunca tinha visto uma coisa assim! Com a fusão, ele tornou-se ainda mais poderoso. O imortal Zamasu e o todo-poderoso Son Goku Negro. Quando os dois se tornaram um, o poder dos dois fundiu-se e aumentou de forma impressionante. É inacreditável. O nível divino daqueles dois vai muito para além da nossa compreensão. Nós temos de fazer alguma coisa, ou não vamos conseguir salvar o mundo do futuro. A única coisa a fazer é conseguir aumentar ainda mais o nosso poder. Mas ele já tem o poder de imortalidade e da derradeira força. Como é que vão conseguir derrotá-lo? Sei lá! O que eu sei é que eu nunca irei perdoar este maldito Goku! O Vegeta tem toda a razão. Eu tenho de derrotá-lo, ou nunca me irei perdoar. Não. Esta parte da cidade está toda em ruínas. Aquele Zamasu! Eu acho que ele já está a passar das marcas. Muito bem. Vamos aproveitar o tempo para terminar as reparações. Eu também quero ajudar. E tu, Tanks? Tenho de voltar para ajudá-los. Eu percebo. Oh, espera! Os feijões mágicos. Restam apenas dois. Não faças nada precipitado. Sim. Eu garanto-te que vou vencê-lo. Pelo futuro do nosso mundo. Ouçam bem. O meu corpo é o sol que ilumina todo este mundo. E a justiça divina vai cair sobre todos vocês. Eu sou o Zamasu e encerro em mim a sabedoria, a lei e o poder de todo o universo. É esta luz que vai destruir-vos a todos. Hoje o meu plano mortal zero irá ser cumprido, com a eliminação de todos os mortais que ainda sobrevivem. E assim surgirá o mundo mais perfeito alguma vez visto. O que é que ele está a dizer? Não te armes a esperto, Zamasu. Eu vou dar cabo de ti. Vegeta! Mas que mortais idiotas. Onde é que ele se meteu? Maldito idiota! Guerreiros do espaço, vocês não admitem a vossa fragilidade. Eu vou mostrar-vos todo o meu poder divino. O que é aquilo? Vai começar uma nova era neste planeta. Com o raio da absolvição. Vegeta! Acabou, Son Goku. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Acabou, Son Goku. Agora, vou varrer a Terra e destruir tudo o que ainda restar. Assim começa a celebração do novo mundo dos deuses, livre de toda a injustiça. Isto não está a acontecer. Esta é a verdadeira justiça. A fusão de todo o poder, de toda a inteligência, da luz e do fogo. Tudo irá regressar para a mão dos deuses. Este mundo impuro, vítima da violência dos mortais, vai renascer como um mundo ideal para os deuses. Corre depressa para aquele edifício! Tu estás bem? Sim, obrigada! Maki! Vá, está tudo bem. Ela não se magoou. Trunks, estás aqui! Yajirob, a minha mãe e a Mai estão no cimo do monte. Leva toda a gente para lá. Podes contar comigo. Vamos embora, meninos. Trunks, tu não vens connosco? Eu tenho de ir ajudar o meu pai e o Son Goku. Prometo que desta vez o Zamasu não vai escapar. É o derradeiro fim deste mundo impuro. Ainda não. Isto ainda não acabou, Zamasu! Estás a ouvir? Eu já disse que vou dar cabo de ti, caramelo! Vocês não sabem quando desistir, pois não? Parece que só vão perceber quando eu acabar de vez convosco. Cala-me essa boca! Nós, os guerreiros do espaço, nunca desistimos! Não desistem mesmo, e aqui vamos nós! Como queiram, raio da absolvição! O que é que se passa? Como é que vocês ousam pensar em tocar num deles com as vossas mãos sujas? deus é superior a tudo. Um ser divino não pode ser tocado por reles mortais. Mas infelizmente vocês continuam a persistir no erro e eu vou ter de aplicar o vosso castigo. E acabar convosco! Lâminas do julgamento final! A minha justiça vai encher todo o universo. A partir de hoje, inicia-se um novo capítulo na história do universo. E o nome que vai ficar gravado nessa história é Zamasu. Aquele que proclama a justiça eterna. Pai, Son Goku! Mais um que deseja a morte dolorosa. Ajuda, Trunks! Meu pai! A energia dele alimenta-se da fúria. Eu não acredito. A energia do Trunks está a aumentar a grande velocidade. Vais ter de me enfrentar, Zamasu! Não, para, Trunks! Verme miserável! Sua criatura idiota é incapaz de assumir os seus próprios erros! Eu nunca irei desistir! Tu não vais ser o criador de um novo mundo! Este mundo é dos seres humanos! Ainda não percebeste que o teu grande erro é a tua arrogância? Isto ainda não acabou! És mesmo patético. Essa tua força de vontade e essa teimosia são completamente inúteis. Eu não vou deixar que tu continues a destruir este mundo! Este é o meu grande poder! Ira sagrada! Ai, o meu poder! O meu poder! Que se torne num escudo para todos os que ainda sobrevivem! Os desejos de todos aqueles que ainda resistem estão neste golpe! Golpe de máxima força! Tu nunca irás conseguir vencer. Mas não vou desistir. Vou lutar. Posso acreditar. Tens toda a razão. Não desista. Meu pai, Zamasu, não subestimes o poder dos guerreiros do espaço, nem dos seres humanos. Ora, toma, golpe da máxima força. Podem juntar todos os mortais que quiserem. Nunca irão derrotar a minha luz! Trunks, tens de dar tudo o que conseguires! Sim! Boa, Trunks. Nós conseguimos. Pois foi. Ai, que raiva! Não há forma de destruir aquele idiota! Mas que mortais teimosos! Desapareçam! Trunks! Ah, malditos sejam. Oh, Son Goku! Zamasu! Eu vou apagar toda essa tua luz, Son Goku! Guerreiro mais imbecil! A luz dos mortais é aquilo que eu vou apagar. Traspassa este mortal impuro ao ira sagrada! Tu não me vais vencer, verme mortal! Não me vais derrotar! Olá, sou eu, o Son Goku! Bolas que este Zamasu já está a dar luta! Mas apesar de toda aquela força, os nossos ataques parecem estar a fazer efeito. E talvez ele não seja assim tão imortal. Muito bem, vamos concentrar toda a nossa força e mostrar o nosso verdadeiro poder. Espera para ver, Zamasu. No próximo episódio de Dragon Ball Super, o confronto! O poder milagroso dos guerreiros que nunca desistem! Não percam o próximo episódio, porque nós também não!